fazer um print e mandar pras suas amigas, pra mostrar quem chora e liga, sou eu, é você. Eu vou postar a foto que você mandou chorando, você só tá me pagando tudo que me fez sofrer. Cedo ou tarde o povo vai saber depois que fica ligando é você. Carente, mendigando, implorando um minuto de prazer. Quem fica ligando é você de madrugada, e eu tô na balada, na zoada, e não quero atender. Eu vou mostrar quem é você. Yeah! Eu vou fazer um print pra mostrar quem chora e liga, sou eu, é você. Eu vou postar a foto que você mandou chorando, você só tá me pagando tudo que me fez sofrer. Eu vou fazer um print e mandar pras suas amigas.